mano errado, sem conversa, sem ideia. Chega pra trocar e a conversa é fiada. Se enrosca na língua, tropeça mais que zica. Na hora da entrevista é reprovado pela boca. Não precisa de dentista, mas sim de ideia. Bola nas cestas, nas mina pra trocar. Não dá um minuto e ela já sai fora. E ele diz que é tímido, precisa de um drink. Farmácia é bombeirinho, agora é convencido. Cola nas minas, mulher dos hotéis embaçado. Talarico, que ridículos, mano, colou o seu primo. E ele ainda diz que não é o seu dia, que amanhã é um novo dia. Se sente sem sorte, ele é sem sorte. Mas o que você tem que entender é que aqui ou no Japão, meu irmão, tem que ter o proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Você é embaçado, você é mal filmado. Os manas mina dizem que você vai atrasar meu lado. Faz a cadeia dos outros e não se move, vê se pode, é mole. Levou uma surra dos mano na esquina, saltou a quitanda da Maria. Não botei fé, roubou o sapato terno do José. Deixou sua mina louca de raiva, devendo uma pá de prestação. Por causa de tia, dia de canestrasado com vários meses das casas Bahia. Você é cheio de graça, e o DVD do seu tio virou fumaça. O meu é força net, os irmão na cadeia sem dó, passa a gilete. Não tem proceder nem aqui nem na China, os mano te espera. Pra catar você de quebra, no seu erro persiste, insiste. Mas aê, o que você tem que entender é que aqui ou no Japão, meu irmão, tem que ter o proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Pra te ajudar, somente um milagre. Mas fazer o que? Se o vinho virou vinagre. É difícil de engolir qualquer coisa desse tipo aí. Me diga, qual é o seu problema? Me diga, qual é a alternativa? Você mesmo se fechou no beco sem saída. Só depende de você pra poder sair. Só depende de você. Cadê sua atitude? Quero ver o proceder. Mas você é parasita, não tem alternativa. Vive de olhos vendados, mas pra sua faculdade. Eu já fiz o doutorado, você pode até dizer que esse mano aqui é chato. Eu não passo pano, tá fora dos meus planos, sai. Mas aí, o que você tem que entender é que aqui ou no Japão, meu irmão, tem que ter o proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Tem que ter o proceder. Mas tem que ter proceder. Tem que ter o proceder.